Canção da caminhada até o topo da montanha. Canção da caminhada até o topo da montanha. O pé de trás passa pra frente, o pé da frente fica pra trás. O pé de trás passa pra frente, o pé da frente fica pra trás. E a gente vai andando e vai cantando a canção. E a gente vai andando e vai cantando a canção da caminhada até o topo da montanha. Canção da caminhada até o topo da montanha. O pé de trás passa pra frente, o pé da frente fica pra trás. O pé de trás passa pra frente, o pé da frente fica pra trás. E quando a gente cansa, a gente dança uma catira. Um pouco aqui na pedra. Eita, senhor, como é alto aqui. Mas venta muito. As galinhas vão dar uma voltinha. Olha essa folha. O que são esses pontinhos brancos? São ovos. Ovos? Tão pequenininhos? Ovos de quem? De borboleta, que vira lagarta. Como assim?